crise, corre bomba, toma um porre. Porque de love ninguém morre. Dá um reset no teu HD, esquece dela, para de sofrer. Tira a sofrência e toma um porre. Mulher, quando que ela quer, mas quando não. Ninguém muda a sua opinião. Chora não, boy, porque tem outras bocas por aí, boy. Dói, dói. Não adianta você se humilhar, porque ela não vai voltar. Chora não, boy, porque tem outras bocas por aí, boy. Saudade quando bate, eu sei que dói, dói. Não adianta você se humilhar, porque ela não vai voltar. Priscila Senna. Pause, corre, bomba, toma um porre. Porque de love ninguém morre. Dá um reset no teu HD, esquece dela, para de sofrer. Tira a sofrência e toma um porre. Mulher, quando que ela quer, mas quando não. Ninguém muda a sua opinião. Chora não, boy, porque tem outras bocas por aí, boy. Sei que dói, dói. Não adianta você se humilhar, porque ela não vai voltar. Chora não, boy, porque tem outras bocas por aí, boy. Saudade quando bate, eu sei que dói.